Chega finalmente o dia da descolagem. Mel está atrasada como sempre. Não sabe que roupa há de vestir. Já me vesti de princesa. Já ganhei o carnaval de Veneza. Já fui Miss e primeira dama de honor. Mas agora que horror, não sei que roupa hei de levar para tão estranho lugar. O Balta tomou todas as precauções de segurança. O Quinho não esconde que está um pouco nervoso. Sabem, é que sinto-me melhor dentro de água. Não sei porquê. Atenção, malta! Coragem! Vai tudo correr bem! É canja! Quer dizer, é uma guloseima! E que guloseima! Vá lá, despachem-se! Os motores estão a ficar cansados! Ok, tripulação, preparem-se para descolar. Agora é que são elas! Tens, quando precisares do piloto automático, chama por mim. Afinal, eu sou um robô. Atenção, tripulação, sigam as instruções de segurança que o Balta vos vai mostrar e preparem-se para descolar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO!